conversaram e que está sério esse namoro. Mas como tua amiga de verdade, eu tenho que te dizer a verdade. Eu me apaixonei por ele. Eu me apaixonei. Depois do break. A música. Volta. Volta já. Rádio Cidade FM. 9h59. Eita, a queda foi grande. Mulher, o que que tu tá olhando? Os preços caiu valendo, olha aí. Móveis em clima de Black. Roupeiro 6 portas notável por R$ 699 ou 12 vezes de R$ 69,90. Unibox casal, molas ensacadas Hortolá por R$ 899 ou 12 vezes de R$ 89,90. Painel suspenso para TV até 60 polegadas por R$ 299 ou 12 vezes de R$ 29,90. Tu tá olhando o que aí? Esperando que o preço cair. Eu quero aproveitar. Zenir, a maior Black do Ceará, já começou. Mais um ano se encerra. E a gente só tem a agradecer a você, cliente e amigo, por fazer parte da nossa história. Que neste Natal, a alegria tome conta da sua vida. Que não falte saúde, paz e muito amor no coração. E que 2026 venha cheio de conquistas, boas energias e muitos quilômetros de sucesso na estrada da vida. A Mob Autopeças Dragão e Retífica de Motores Dragão agradecem de coração pela confiança e parceria de sempre. Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações. Bom dia! Bom dia! Cidade FM 103,5. Estamos aí na cidade, 10 da manhã, mais um minutinho, 10 e 1. Bom dia para você que tá aí na melhor, curtindo essa manhã aqui na 103, com muita música, muita alegria. Ah, é claro, é muito bom estar com você. 10 horas mais um minuto, você segue participando. O WhatsApp da 103 está liberado para você enviar a sua mensagem, né? A Aline mora na Serra dos Nogueiras, que está pedindo aqui uma música para Maria Luísa, que está aniversariando. Parabéns, Maria Luísa. A música, ela disse, eu juro que eu pensei que é com o Zezé de Camargo, aliás, que é com o Leandro Leonardo, né? Tá valendo, um abraço, bom dia para você. Bom dia, Dom Oliveira, que é Pinto Monte Belarari, tô ligado na Rádio Cidade aqui na casa da minha sogra, no Baixinho do Morro. Eu pedi a música do Roberto Carlos aí, Rotina, oferecer aqui a minha sogra e todos meus cunhados aqui do Baixinho do Morro, para todos que estão ouvindo a rádio. Um bom dia aí para você, que Deus abençoe. Valeu, abraço, obrigado aí pela participação, né? Você comigo aí na cidade, curtindo todas as 10 da manhã, 2 minutos. Bom dia, Dom Oliveira, aqui é Ireuda, da Lagoa Cercada. Eu peço que você rode a música de Roberto Carlos, A Nossa Senhora, oferecida a toda a minha família, principalmente a meu pai, lá no São José, Juvenal. Toda a minha família e todo mundo aqui da Lagoa Cercada. Tá bom, Dona Ireuda, bom dia, 10 e 3. Oi, Dona Oliveira, bom dia, é Socorro do Batalhão. Essa é a música de Amado Batista pra mim, oferecendo pra meu esposo, Francisco Feitosa, todos os meus filhos, meu genro, e a Laída aí do Roncador, minha madre Mitonha e todos daí do Roncador, bom dia. Valeu, bom dia. Bom dia, Dan, aqui é o João da Is, nós estamos aqui em São Paulo, eu queria que você... passar essa música aí de Rotina, de Roberto Carlos. Rotina, né? Precisa ir pra Evinha, na Vajota, viu? Nós estamos aqui em São Paulo, viu? Tudo de bom pra vocês aí, viu? Valeu, seu João. Pega um pouquinho de chuva aí, manda pra nós, vamos pelo Guanabara. Bom dia, Oliveira. Bom dia. Tá tudo bom? É Maria aqui das Baixas, município de Pionuno. Queria que tu passasse a música de Amado Batista pra mim, qualquer um. Devia ser Nossa Senhora com o Amado Batista. Ou com o Roberto Scarro, oferecer para meu neto, a minha mãe, meu pai, toda a minha família. Para vocês, que são ótimos locutores. Para M Filho. Valeu! Bom dia, Dão Oliveira. Gostaria de ouvir qualquer música aí de Amado Batista. Ofereço para meu esposo José Domingo, meus cunhados, primos e primas, minha mãe, meus irmãos. E a todos da família Cristiane Ribeiro, Fronteiras Piauí. Tenha um ótimo domingo. Valeu, Cristiane. Bom dia, Dom Oliveira. Ela é do Cita Alecrim. Eu peço uma música aí de Zé Ribeiro. Qualquer um de Zé Ribeiro. Só para curtir. Tá bom. Valeu. Valeu, Laerto. Bom dia para você, para lá em Fronteiras, né? Ontem nós estivemos lá em Fronteiras, né? Almoçamos em Fronteiras, depois estivemos lá na Expo Caboclos, rapaz. Fomos dar uma olhadinha lá nas ovelhas, lá, né? Se dá bom para começar o rebanho, né? Agora eu vou dizer a coisa, viu? Tem muita ovelha bonita lá, viu? Você que gosta, né, de o gado, de ovelha, dá aquela passadinha na Expo Caboclo, lá em Caldeirão Grande, ainda dá tempo. 10 e 5. Bom dia, Dom Oliveira, aqui é o Marciano da Lago Nova. Gostaria de pedir a música do Seu Desejo, Cama de Solteiro, para oferecer para minha mãe Aureni aqui na Lago Nova, para minha filha Lohane e minha filha Ana Vitória, e para o Lohane, meu irmão Francisco, e para meu namorado Maurício, lá na Barra Iuaba. Tenha um bom dia. Bom dia. Thank you.